Você está ouvindo a maior potência do rádio sul-mato-grossense. Nova Clube de Corumbá, 1410 kHz, AM. ZYI 382. Nova Clube de Corumbá, 1410 kHz, AM. Uma nova rádio, um novo endereço, uma nova atitude. Nova Clube de Corumbá, uma rádio com programação inteiramente voltada à informação e entretenimento. Estúdios localizados na rua Dom Pedro II, número 26, bairro Breve Sul, Corumbá. Nova Clube de Corumbá e Ladário, uma nova rádio, uma nova programação feita para você e por você. Anuncie no rádio. Apareça. Mostre que sua empresa consegue trabalhar mesmo fora da zona de conforto. Uma das belas lições que se pode extrair de uma crise econômica é o incentivo à criatividade. Se você fica sentado chorando suas pitangas e não fazendo absolutamente nada, aí sim, a coisa vai ficar bem feia. Rádio Nova Clube AM Corumbá constatou que poucas emissoras existentes no país tinham aplicativos para o iOS e Android. Aproveitando a oportunidade de se adaptar a essa tendência atual, desenvolveu seu próprio aplicativo, visando atender sua audiência com maior comodidade e transpondo fronteiras. Agora é uma realidade. Do Pantanal para o mundo. Nova Clube AM. Baixe você também e acompanhe a programação da rádio que cuida de você. Mercadinho Rose Ferra Xerox. Conjunto Padre Ernesto Saci, da quadra 24, lote 5, bairro Maria Leite, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Temos recarga para celular, chip com e sem recarga, ervas de tereré, produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal, produtos material de limpeza, material escolar, guloseimas, pão de sal 4 por R$1. Xerox, impressão, digitação, plastificação, currículo, segunda via de boleto, facilitando a sua vida. Rose Ferra Xerox, 67 99635 7179. WhatsApp. Jornalismo de qualidade é aqui, na Nova Clube, 1410 kHz AM. ZYI 382. Nova Clube de Corumbá, 1410 kHz AM. Jovem Clube sabe de tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Nova Clube AM. Clube tá bom demais. Clube. Empreendedores habilidosos sabem que a crise é uma oportunidade que avaliamos de forma mais A Igreja Apostólica convida você a ouvir o programa A Hora Milagrosa, aos sábados, às 14h e aos domingos, às 7h e às 14h, aqui na Rádio Clube de Corumbá. Igreja Apostólica convida você a ouvir o programa A Hora Milagrosa, aos sábados, às 14h e aos domingos, às 7h e às 14h, aqui na Rádio Clube de Corumbá. Nova Rádio Clube de Corumbá e Ladário. A rádio que todo mundo ouve. Umas se julgam a melhor rádio. Outras, a sua rádio. Outras dizem ainda fazer a diferença. Fala sério. A Nova Clube AM é a rádio que completa você. Você está ouvindo a maior potência do rádio sul-mato-grossense. Nova Clube de Corumbá, 1410 kHz, AM. ZYI 382. Nova Clube de Corumbá, 1410 kHz, AM. A partir de agora, a emoção tomará conta do seu rádio na Nova Clube 1410 AM. Está começando o programa Manhã da Clube, com muitas atrações para você. Programa Manhã da Clube. Nova Clube de Corumbá, muito mais qualidade no seu rádio. A partir de agora, o comando é com ele, tio Cerqueira. Bom dia, mamãe. Era um garoto. Bom dia, minha filha Micaela. Bom dia, minha filha Micaela. Nesta terça-feira, dia 10 de setembro do ano 2019. Bom dia, Corumbá, a gente amiga na cidade branca, bom dia você também nas fazendas, nos sítios, nas chacras, onde você estiver. Corumbá, capital do Pantanal, é vizinho com o país vizinho, com a Bolívia, nossos irmãos bolivianos, nosso muito bom dia. E Corumbá, como diz o Fabrício de Arruda, 100% ladarense, do centro de Corumbá. A minha terra prometida, a terra do príncipe aqui, a Ladário, a minha aqui Ladário, são 8 quilômetros. 8 quilômetros do centro de Corumbá, ou centro de Ladário, na Avenida 14 de Março. E eu desejo a todos. Você está ouvindo a maior potência do rádio sul-mato-grossense. Nova Clube de Corumbá,